Bom dia, ouvintes da CBN. Também está comigo aqui o Alexandre Teixeira, diretor de mercado. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos de Foz do Iguaçu. Bom sábado para vocês. Juraci, temos uma notícia positiva aqui para os empreendedores de Foz do Iguaçu. Teremos um posto avançado da Fomento Paraná aqui na cidade? Exato. O governador Beto Richa, quando assumiu o governo, na estratégia de retomar o desenvolvimento econômico no nosso estado, trouxe dois grandes projetos. O primeiro da atração de investimentos. Hoje o Paraná já tem cerca de 25 bilhões de reais em novas empresas que estão se instalando no Paraná ou empresas já instaladas aqui no nosso estado, mas ampliando sua atividade. E outra massa importante da economia, que é a economia local, regional, são os micro e pequenos empresários. Até para que o nosso ouvinte da CBN possa entender, 99,5% da atividade econômica formal no estado do Paraná são de micro e pequenos empresários. E, claro, né, os microempresários estão também em uma quantidade muito grande na informalidade. E, para isso, nós criamos, em 2011, lançado aqui em Foz do Iguaçu, na convenção da FACIAP, um acordo, um pacto estadual com todas as federações que representam o setor empresarial. Lançamos a qualificação para esses empreendedores, um programa chamado Bom Negócio Paraná, e principalmente o crédito barato, num programa chamado Banco do Empreendedor. E a Fomento, através da sua estratégia, tem, uma vez que o Banco Central não nos permite ter agência bancária, o que é uma vantagem para nós, porque nós não temos aí um custo alto da nossa atuação, através de parcerias. Então nós temos as parcerias com as associações comerciais, com os sindicatos que representam o setor empresarial, com o Sicoob, com o Sicredi, com as sociedades garantidoras de crédito e principalmente com os municípios. Aqueles prefeitos que são empreendedores têm nos procurado para criar um ambiente no município através da sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que nós possamos ter ambiente adequado e receber e recepcionar esses empreendedores. E Foz do Iguaçu, o prefeito Reni Pereira, com a sua visão estratégica, até porque também na sua profissão tem sempre um contato com empresários, solicitou que nós trouxéssemos aqui para Foz do Iguaçu um ambiente adequado para isso. Então, hoje nós viemos conversar com o prefeito, com a vice-prefeita, a secretária de Desenvolvimento Econômico, fomos visitar as obras, teremos então uma sala especial para atender os empreendedores de Foz do Iguaçu, ali na Casa do Empreendedor. Então, daqui a uns 2 semanas, no máximo, estaremos inaugurando esse espaço importante para melhor atender, uma vez que nós já estamos atendendo empreendedores aqui através dos nossos agentes de crédito. Eu pergunto para o Alexandre Teixeira, que é diretor de mercado da Fomento Paraná, como é que vai ser essa atuação com os empreendedores aqui de Foz do Iguaçu e também o que é que vocês esperam com relação até o perfil da economia da nossa cidade, que áreas principalmente a Fomento Paraná pretende atuar? A Fomento Paraná já está em Foz do Iguaçu, né? Nós capacitamos um agente de crédito, 2 novos agentes estão sendo capacitados e na próxima segunda-feira estão indo a Curitiba para participar junto com o governador Beto Richa da sua formatura, né? É o Volmei, que é o nosso agente de crédito, é um funcionário lá da secretária Ivone, da vice-prefeita, né? Que atua já na Casa do Empreendedor. E eu queria dar uma notícia: Foz do Iguaçu é uma das campeãs em receber crédito da Fomento Paraná graças ao trabalho do pessoal aqui da Prefeitura de Foz do Iguaçu, né? Só perguntar para os taxistas de Foz aí o que eles acham da Fomento Paraná. Nós estamos atuando em todas as áreas da economia, né? Tanto de serviços como na indústria, né? Então, desde a pessoa que é aquele pequeno empreendedor, o dono da barraquinha do cachorro-quente na praça, até o dono dos hotéis, essas pessoas têm acesso ao crédito barato da Fomento Paraná. Nós realizamos uma série de convênios, não apenas com a Prefeitura, mas com a Associação Comercial, com a FACIAP, com o Sicoob, com o Sicred, com a Garante Oeste, que funciona aqui em Foz do Iguaçu, que é a Sociedade Garantidora de Crédito, que é uma ferramenta importantíssima, né, para atuar em todos os segmentos da economia. Nós temos um lema na Fomento, que é: se você precisa, a gente financia. E vamos criar outro, que é o seguinte: só paga juro alto quem quer, porque na Fomento nós temos o juro mais barato do Brasil. Formalização, essa busca por cada vez mais recursos para aumentar a atividade da empresa num mundo competitivo como o que nós temos hoje, esse é o caminho que podemos apontar para os empreendedores? Ah, com certeza, Guilherme. Mas é importante que todo empreendedor, principalmente o jovem que está ingressando, né, na sua atividade empresarial, nós temos uma mão estendida também da Fomento Paraná. Mas é importante a qualificação, a orientação, né? Então, é por isso que nós trabalhamos na lógica do crédito orientado. É exatamente essa a preocupação do governador, porque não é só o crédito para investimento se o empresário não estiver bem qualificado para poder administrar a sua atividade econômica. Daí nós estamos incentivando para que ele tenha um problema a mais na sua vida, né? Então, ele começa mal, não consegue administrar bem a sua atividade econômica e lá na frente, não só ele não terá renda, mas também terá uma dívida grande para administrar. Então, a preocupação do governador, dentro de toda a sua estrutura na área do desenvolvimento econômico do Estado, é incentivar que todo empreendedor no seu município busque o SEBRAE ou a própria prefeitura, se tiver uma política, né, de orientação a esse empreendedor através da associação comercial, dos sindicatos. Por exemplo, a FEComércio tem um trabalho importante na qualificação dos empreendedores na área do serviço do comércio, que é o Varejo Mais, né? Então é importante que não só busque o crédito, né, para investimento, mas também busque a orientação. E o Paraná é pujante nisso, né? O Paraná é a quinta economia do Brasil. Foz do Iguaçu, como você bem lembrou agora, Guilherme, tem uma atividade importante na área do serviço, na área do comércio, e quanto mais qualificado, né, quanto mais atualizado tiver esse empreendedor para atender a demanda não só dos moradores, né, dos munícipes aqui de Foz do Iguaçu, mas principalmente dos turistas. É, né, uma cidade turística, tem bastante eventos aqui, e é fundamental para que este empreendedor tenha condições de atender às demandas. Nos demais municípios aqui do oeste do Paraná, nós estamos falando agora não apenas aqui para a região de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, mas também para vários municípios aqui do extremo oeste. O que é que se pode esperar do trabalho, da atuação da Fomento Paraná? Bom, como eu disse há pouco, temos uma parceria muito grande com a Secretaria do Turismo, e que também tem uma aliança forte com as Secretarias Municipais de Turismo. Então nós temos aí uma linha interessante para os empreendedores nesta área. Temos também uma atuação fortíssima com a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, aquelas famílias que ainda estão buscando a formalidade. Então, além de todo atendimento, né, no programa Família Paranaense, nós temos o Paraná Juro Zero para atender a essas famílias a buscarem as suas rendas. E na Secretaria do Trabalho e Economia Solidária também temos uma linha de crédito importante, também com chamado Paraná Juro Zero, e que, através da Agência do Trabalhador, esse empreendedor pode ser atendido. Mais do que isso, nós temos um atendimento que vai de R$ 1.000 aos formais até R$ 3 milhões. Então, tendo o empreendedor aqui de Foz, de toda a região do Oeste, para que possa iniciar sua atividade ou desenvolver sua atividade, nós temos condições de atendê-lo. Mais do que isso, nós temos uma parceria agora no governo Beto Richa. Retomamos uma relação muito forte com o BNDES e poderemos emprestar, através dessa relação com o BNDES, até R$ 10 milhões. Portanto, a Fomento Paraná hoje tem condições de atender ao empresário informal até o médio empresário. Alexandre Teixeira, uma das principais áreas hoje em dia, quando falamos de até investimentos, seria justamente essa área do turismo, ainda mais pensando aqui em Foz do Iguaçu e Copa 2014, X Games, Olimpíadas 2016, enfim. Foz do Iguaçu entra aí nessa grande movimentação econômica do Estado também, nesse sentido? Foz do Iguaçu é a sétima maravilha do mundo, não está? Não é? Foz do Iguaçu é o segundo ponto turístico mais visitado depois do Rio de Janeiro. Foz do Iguaçu tem uma rede hoteleira muito pujante, que é capaz de absorver qualquer tipo de evento turístico no Estado e do Brasil, inclusive internacionais, como a gente já viu acontecer aqui. Então, Foz do Iguaçu tem uma vocação para o turismo, graças às cataratas, ao Parque Nacional, à Tríplice Fronteira, né? Então, eu acho que esse é um dos nichos, mas não são só esses, né? O setor de serviços voltado para a própria população de Foz do Iguaçu, né? O comércio, etc. Isso ajuda no fortalecimento da economia. E o segundo passo, com certeza, é a atração de indústrias, de outros tipos de indústrias, para dar suporte a esse tipo de investimento. E nós da Fomento fizemos uma linha, até a pedido do próprio prefeito Rini Pereira, nós fomos atrás de algumas linhas de interesse da cidade de Foz, que é uma linha que a gente chama FINEP, né? mas são para as empresas de tecnologia, né? de inteligência tecnológica, né? De desenvolvimento tecnológico, que tem uma linha de crédito muito interessante. E isso é um público que atinge o público jovem, que ajuda a formar uma qualidade de formação profissional que pode levar a Foz do Iguaçu a ter uma segunda onda de desenvolvimento na questão da tecnologia. Agora, deixa eu, se me permitir, Guilherme, aproveitando essa grande audiência que tem a CBN aqui em Foz e região, lembrar que a Fomento Paraná ela não só atende a esse micro, pequeno e médio empresário, mas nós temos uma atuação muito importante, uma parceria com a SEDU, né, com o Paraná Cidade, que é a instituição técnica. Nós administramos o Fundo de Desenvolvimento Urbano. Então, todo investimento para infraestrutura, equipamentos e máquinas que são financiadas pela SEDU, né, também aquece a economia do município, porque não só terá a qualidade, né, a melhoria da qualidade da população, mas esse dinheiro é aplicado sempre na cidade. Então, aquece os serviços, né, o comércio e também uma forma de nós aquecermos a economia local. Também temos uma atuação de gestão do Fundo de Desenvolvimento Econômico. É um fundo já criado na década de 60, que, só para a população mais jovem saber, é exatamente esse fundo que fez com que viesse a rodovia de Curitiba até que Foz do Iguaçu, a rodovia do Café. Na década de 70, criou os parques industriais, ou a cidade industrial, né, de Curitiba. E na década de 90, a atração, né, de grandes investimentos ajudou aí o anel rodoviário. E agora, com esse novo ciclo de desenvolvimento, nós estamos ajudando a outras empresas. Por exemplo, aqui em Capanema, quando nós tivemos um grande problema aqui nos integrados na área de frangos, foi exatamente quem recorreu aí para resolver o problema de mais de 1.300 famílias de Capanema, foi a UFDE, através da Fomento Paraná. Foram 16 milhões investidos aqui para recuperar essa atividade, né, reaquecer a economia de Capanema e toda a região. E o Juraci citou a SEDU, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná. E eu lembro a você que está acompanhando a programação da CBN Foz que daqui a pouquinho, às 10h20 da manhã, nós temos aqui uma entrevista, participação no programa CBN Entrevista, justamente do titular dessa pasta, que é o secretário Ratinho Júnior, estará conosco participando do CBN Entrevista deste sábado. Conversei com o Juraci Barbosa, presidente da Fomento Paraná. Juraci, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu que agradeço, Guilherme, meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio CBN e tenho certeza que a nossa entrevista será muito bem completada pela entrevista do deputado Ratinho Júnior, um jovem e pujante e competente secretário do Desenvolvimento Urbano do governo Beto Richa. E também conversei com o Alexandre Teixeira, ele que é diretor de mercado da Fomento Paraná. Alexandre, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Obrigado a vocês. Eu queria, antes de me despedir, fazer uma provocação. Eu queria que vocês buscassem um banco que tenha uma taxa de juros a partir de 0,51 ao mês. Eu queria que vocês buscassem um banco que não cobra taxa de abertura de cadastro, não oferece limite de cheque especial, não obriga você a fazer plano de previdência nem plano de capitalização. Eu queria, acho, que vocês achassem um banco que dão até 12 meses de carência para vocês começarem a pagar o financiamento. Esse banco chama Banco Fomento Paraná, que é o banco que o governador Beto Richa colocou à disposição dos paranaenses para ajudar o desenvolvimento da nossa economia. Obrigado a todos. E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. Rápido intervalo e já voltamos.